preparar a ponta. Bom dia para todo mundo que está se juntando a nós. Minha voz de feliz engana a dor que meu coração sente nesse dia. Porque, para variar um pouco, eu estou do lado errado da coluna de vitórias e derrotas. Novamente contra um dos times que mais pontuou da liga. Novamente pontuando bem o suficiente para ter ganho a maior parte dos times. Porque a vida é assim, né, Padrinho? Pois é, nem esse fala. Esse é o podcast da derrota, você gostaria de elucidar por quê, Padoca? Porque aqui, né, até o ilustre Chuchu, que nos acompanha em espírito, vai ser derrotado também. Então todos nós aqui estamos sendo derrotados numa sequência absurda. Então, esse é o segundo seguido pra mim. O Chuchu eu acho que é o que tem maior chance aqui, não? Do quê? De ganhar esse jogo. Cara, o Leonardo Miller tem que operar um milagre. Eu acho que pra você seria muito difícil, pro Chuchu, será? Ah, acho que pros dois é, viu, cara. Eu acho que pra mim, pra você ter ideia, na minha opinião, pra mim tá mais fácil que pro Chuchu. É que é aquela coisa, né, pra explicar, o Chuchu tá 20 pontos atrás e ele tem só o Lamar Miller. E você tá 11 pontos atrás e 11 pontos na frente e o seu oponente, né, o Bruno, tem... o CJ Anderson e a defesa do Broncos. Então eu acho que ele deve terminar esse jogo com uns 85 pontos. E eu acho que o Chuchu deve terminar esse jogo com 74, 73. Mas é uma corrida longa e um screen escapado e o Lamar Miller com 20 pontos e aí ele ganha. Então não sei, você nunca sabe essas coisas, né? É, mas se você for pegar o histórico, o Lamar fez isso um jogo só, que foi o passado, né? É, sim, com certeza, tem esse não, precedente. Tá difícil. Tá foda, não tô dizendo que não tá foda. É que eu acho que, em termos de possibilidade, eu acho mais difícil o Bruno não ganhar esse jogo do que o Chuchu ganhar esse jogo. Entendeu? Vamos falar dos jogos? Tivemos uma semana de jogos engraçada, no mínimo, trágica no máximo, e interessante no meio termo. Vamos começar falando do Jets e do Baltimore, porque você estava muito empolgado para comentar a respeito desse grandíssimo jogo do Geno Smith, ou não? Não, aí que tá, não, ele se machucou no eu sei, isso se chama set up the question, eu sabia, isso é o profissionalismo de podcast. E uma coisa interessante, né, foi o que eu falei, comentei com a Rê, né, inclusive lá no trade, é que os caras, acho que voltaram a entender que Forte é muito mais completo que Bilal Powell, tanto correndo quanto recebendo. Então ontem, na real, foi a primeira vez, né, nessa season que eu vi o Forte do Bears. Né? Então você pode ver aí que acho que é coisa de 70 e 70 dividido, 70 corrido, 70 recebido. Recebendo aquelas rotinhas curtas por trás da defesa, pegando e ganhando um zilhão de jardas como tem que ser. Né? E o Flaco, que não justifica os 22 milhões investidos nele, né? Porque tava lançando interceptação para a defesa do Jets. É, o jogo foi feio. Parece que a única sinergia que tinha naquele ataque era com o Wallace. Né? Mas mesmo assim, o Wallace nem lembra, fez mais de 100 jardas até onde me recordo. É, eu li uma crítica do pessoal falando que o ataque do Ravens quebrou quando o Steve Smith se machucou. É, procede isso, então? É, parece que ele só tem um deep, tá ligado? E numa defesa que é quebrada contra o deep, mas você sabe que só vai ter deep pass. Pita não jogou bem, você tem o Kamara Aiken, que tá sendo a decepção esse ano. Me explica uma coisa. Assim, eu fiquei muito encucado. Eu olhei e eu não consegui entender o que aconteceu. O que aconteceu com o running game deles? Porque assim, o Terrence West terminou com 10 jardas. Parado. Aí eu olhei pro Kenneth Dixon e falei, não, ele deve ter ido pro Dixon, então. Não é possível que o West não tenha feito nada. Aí eu vi que o Dixon tava com negativo. Aí eu falei, ué, quem é o running back que correu pra esse time? O que aconteceu? Lembra aquela defesa do ex-Ryan? Sim. Foi o que aconteceu, cara. Apareceu aí um lapso dessa defesa. Quer dizer que uma semana depois deles darem 30 pontos pro David Johnson, eles acabaram com o jogo corrido do Ravens. Não, então destruiu. E se fosse o David Johnson ou o Le'Veon Bell, qualquer um ia ser destruído, cara. A defesa tava... Então, Adriano, era um feriado mérito da nacional. Defesa ou demérito da linha? Mérito da defesa. Um pouco de demérito da linha? Um pouco, né? Mas a defesa conseguia penetrar muito bem. Parece que, tipo, a limitação do Flaco em lançar a bola fez os caras puxarem muito o pé. Então, foi mais tranquilo. O Terence Walsh, literalmente, não fez nada. Nada, nada. Não conseguiu impor o jogo terrestre. Aí, no comecinho do segundo ou do terceiro período, não me recordo agora, o que aconteceu? Ele falou assim, já que o jogo terrestre não funciona, vou lançar. Lançou basicamente duas ou três interceptações seguidas. Aí começou uma sequência de punch. O Flaco tava mesmo baqueado, porque eu li um negócio dizendo que ele tava questionável, que ele não praticou a semana inteira. Ele tá... É por causa da lesão ou ele jogou péssimo mesmo? Ah não, jogou mal, cara. Ele tava lançando uns pato morto, umas... Me lembrou o Cutler, tá ligado? Uma escolha zoada. Tipo, ah, vou lançar ali porque ali tem o Darrell River e mais o safety e o free safety. Vou lançar no meio desses três ali, foda-se. Ou vou lançar no meio, ou vou lançar naquele cara ali porque aí eles... Aquela read option, tá ligado? Sim. Então, aí ele lançava pro lugar que o cara não tinha escolhido ir. Tava bem bizarro. É, assim, o stat line ficou bem chocante pro Ravens. Eu, pessoalmente, porque eu torço pro Steelers, fiquei muito feliz, porque também o Steelers perdeu. E foi bom ver todos os times da AFC North se ferrando, salve o Bengals, mas também alguém tinha que ganhar o jogo do Cleveland contra o Browns, né? É outro jogo ridículo esse, né? Não, é, foi um absurdo aquele jogo. Foi muito, cara, assim, mais alguma coisa do Ravens e do Jets? O Fitzpatrick, me explica, o Geno Smith se machucou, o Fitzpatrick entrou e jogou bem? Jogou, cara, então, acho que, tipo, porque o Fitzpatrick vinha jogando bem, né, ele teve dois apagões aí, mesmo o Jets perdendo, o Jets vinha marcando muito ponto nos três primeiros jogos, vai, aí ele teve um apagão naquele jogo de seis interceptações e os, Kansas, é. E os próximos, ele teve um negócio, mas ontem ele entrou no lugar de Geno Smith, eu acho que não foi interceptado, até onde eu me recordo ele tinha todos os passes dele completo, né. Aí de novo aquilo que eu falei, que lembra que eu até comentei com você no começo da temporada, né? Quando os caras resolvem usar o forte, no forte dele, que não é só correr, é receber também, o Jets faz muito ponto. E é, dessa vez a defesa resolveu funcionar, né? Parando. Só a gente pegar lá o do começo do ano, quando o forte tinha, em termos de fantasy, 20 pontos, em termos de jada, era tipo 100 jardas, 3 TDs. 150 jardas, um TD e por aí vai. Uhum. Então eu não sei, né? Vamos ver se eles mantêm esse playbook aí. É. Vou falar do Cleveland então. Não tava na programação, mas vamos falar do Cleveland. Eu assim, particularmente, eu gostei muito de assistir esse jogo. Eu vou falar só um negócio, cara. Que eu vi lá. Um time que permite Jeremy Hill. E não tô falando que o Jeremy é ruim, mas ele é um estilo de corrida que ele não faz 160 jardas em 9 tentativas, né? Uhum. É o cara que é aquele cara truculento que vai pelo meio. Então um time que consegue permitir pra um cara que é pesado, não é rápido, 168 jardas em 10 tentativas, né? Não merece. É a mesma coisa que você permitir isso pra um Lagarto Blount da vida ou um Ed Lace, os caras pesadões que não aguentam correr muito. Eu não vi o jogo, né? Eu só vi, enquanto assisti, eu vi as estatísticas lá embaixo. No começo eu falei assim, caralho, Jeremy Hill teve touch pra cacete, mandou muito. Aí depois eu vi que, na verdade, ele correu muito. A média de mais de 16 jardas por corrida. Foi bem bizarro mesmo ver ele escapando e fazendo milhares de pontos. Eu achei que o Giovanni Bernard jogou melhor do que ele, de verdade. Eu não assisti o jogo, eu só fiquei vendo o rodapé. Eu achei que o Giovanni Bernard jogou melhor que ele. O AJ Green recebeu um Hail Mary do Andy Dalton no final do segundo quarto pra touchdown. Foi uma coisa bizarra. O Cleveland, assim, tudo que podia dar errado pra eles deu errado. O quarterback deles titular, que agora era o terceiro quarterback deles do ano, se machucou de novo. Eles colocaram o quarto quarterback, o Kevin Hogan. E, meu, que era mais um running back do que um quarterback. E o bicho era muito louco, cara. O bicho era muito doido. Então, eu Ele tô driblava curioso pra todo ver o mundo, que ele saía fez. correndo. Então, ele correu muito mais do que ele passou com a bola. Você via ele, tipo. E não é aquele quarterback corria, corria, corria, slide, corria, corria. Não, ele era quarterback corria, corria, tentava driblar, dava uma porrada nos caras. Era uma coisa assim que você falava, meu Deus, quem é você, cara? Running back. Foi, não, foi uma coisa. Ele Linebacker. teve uma corrida da jarda 30 até a endzone, cara. Foi inacreditável, foi muito divertido assistir o jogo, foi muito triste se você torce pro Cleveland. Mas foi um jogo muito divertido, cara. E ele Muito. tem capacidade para jogar? Quem? O Chris Hogan aí? O Kevin Hogan? Isso, Kevin, qualquer Assim, dúvida. capacidade para ser um quarterback ou capacidade para fazer alguma coisa num jogo? Ele tem capacidade para impactar o jogo. Eu acho que seria um bom cara para formações de Wildcat, trocar, entendeu? Dar umas Mas ele formações não é estranhas. um starter. Não, não é um starter. Ah, Cara, meu Deus. na hora que ele entrava no pocket, você via que ele entrava em pânico e não sabia o que fazer com a bola. Então, eu não colocaria ele como um starter, sendo bem sincero. Mas foi muito legal, cara. Foi um jogo muito engraçado, assim, de verdade. Valeu bem a pena assistir, assim, eu fiquei bem feliz de ver. Foi bem legal. Eu ia fora assim, em termos de Fantasy Production, não foi um jogo muito bom pra ninguém, não. O Crowell continua não produzindo nada. Foi bom pros Bengals, né? Os Bengals, todo mundo fez a festa, né? Mas também Cleveland aparentemente é É, Cleveland, então. como sempre, né? Ah, é o Vai terceiro jogando no receiver Cleveland. do time, é contra a Cleveland, pode botar que um vai marcar 15, outro vai marcar 20, outro 30. Sim. É essa teoria que eu tô começando a bolar já. Ué. Tipo isso. O próximo jogo aqui que eu separei aqui então foi o. Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você quer falar um pouquinho do Pittsburgh? Ou vamos falar de um que eu assisti e aí você vai me perguntando? Você vê que a gente planejou muito. Vamos falar do Pittsburgh então, Então vamos conversar porque. sobre o Pittsburgh. Foi, eu, assim, enfurecedor enquanto torcedor do Pittsburgh. Quando começou o jogo e o Patriots sofreu um fumble, eu falei, nossa, eu não acredito que a gente vai ter uma chance nesse jogo. Aí o que que eles vão lá e fazem? Interceptação. Aí eu falei, fodeu, não dá pra ganhar mais. Naquela hora eu tinha certeza que o time não tinha mais chance de ganhar o jogo. O time ainda fez um. Ainda conseguiu tirar o déficit de 14 e virou 14 a 10. O Landry Jones começou a jogar melhor. Eu achei que foi o melhor jogo que eu vi ele jogando no, no, em 2, 3 quartos do jogo. Mas assim, a real é que assim, se você não faz touchdown contra o New England, você não ganha. Você não ganha, não tem como ganhar. E ele segurou a pontuação de uma galera do Pittsburgh pra trás. O Antonio Brown não fez quase nada. O Le'Veon Bell, 14, 15 pontos, mas assim, sem touchdown no ano, né? Então você tá vendo 17, 15, 12, 15, mas sem touchdown, né? Então é efetivamente o baseline dele. A hora que ele achar a endzone, ele vai ter um jogo grande. Mas tá Tem que achar. difícil, assim. Tá bem difícil de não ver a endzone pra esses caras, é complicado. Você depende no seu time deles produzirem, sabe? O Blount, em compensação, dois touchdowns, cento e cacetadas jardas. A linha defensiva do Steelers virou uma piada sem os dois titulares lá da linha defensiva, que o Cameron Hayward, eu não lembro o nome do outro. Foi um jogo muito feio, assim, se você gosta Mas do mais, Steelers. vou ser bem sincero, acho que mais que a linha defensiva. Começou a me dar um quê do seguinte, cara. Eu acho que o Blount foi para lá e pela primeira vez eu tô vendo o Patriots com jogo terrestre, não tô falando espetacular, mas muito, muito sólido, e esse time que a gente achou que não ia melhorar, tá mostrando aí, tá sinistro. Eu tô com uma dúvida, porque eles estão usando muito James White agora, né? O Patriots. E ele é claramente o pass catching back, né? E o Blount claramente é o running back que corre. Mas eles têm o Dion Lewis ainda, né? E o que fica na minha cabeça é o seguinte: como vai ficar esse split quando o Dion Lewis voltar? Porque o Dion Lewis corria também, né? O Dion Lewis não era só esse pass catching Ah, back. não, eu tive ele, 90%, era muito raro ele correr com a bola. Ele era o líder de. A minha pergunta é como vai ficar os outros, na real. O Lewis, ele corria muito. muito, muito depois da recepção. Então, Que se você olhar, outros? tipo, 95% dos pontos dele, das jardas, veio da recepção em si. Não, e o que eu achei legal também aqui no Patriots, que eu achei interessante de ver, foi que o Bennett desapareceu. Você viu poucas vezes ele no lineup, muito mais o Gronk voltou a ser o que ele era. E o Edelman começou a ser acionado mais no jogo, né? Esse é meu medo com a volta do Dion. Se o Dion pegar o lugar do White, a tendência é e voltar jogando bem, né? Que nem jogando passado, é o Edelman perder muito toque. Muito. Muito. Porque assim, a minha sensação nesse time é que é o seguinte, com o Blount e o Gronk e o Edelman, eles têm três caras muito diferentes, de estilos muito diferentes, que se complementam, sabe? Isso sem considerar o Chris Hogan, que estava jogando bem também, o Bennett, que tá aí, que é um bom serviço também, se o Gronk de repente não funciona. Você tem um time muito cheio de possibilidades, que acho que a única pessoa que beneficia nisso é o Brady, né? O resto acaba ficando mais complicado. Se bem que o Blount tá com um chão bem bom, né? É, então. Eu vou até checar aqui pra ver que eu não tô falando bobagem, mas acho que o Blount é um dos maiores pontuadores da temporada até agora. É. O Blount é o sexto. E outra coisa, né? Mas a gente sabe como é o Belichick, né? Então tem que tomar cuidado. O Mount tá muito bem, mas a gente sabe que qualquer erro mínimo, qualquer desavença que acontece é pra rua, É. né? Então um fumble bosta, né? Lá é capaz dele perder muito touch na bola. Foi assim que o Dion Lewis ganhou o espaço dele, inclusive. O LeGarrette Blount começou a dropar, né? Começou a dar fumble, essas coisas. Vai lá, Lewis. E o Lewis chegou e mostrou que veio. E o Blount perdeu muito espaço até a contusão do Lewis. É, foi um jogo bem, foi o que eu esperava, na verdade, né? Eu não esperava que os Steelers fossem conseguir ganhar. O máximo que eu podia torcer era pra, de repente, o Browns ganhar do Bengals, e acabou não conseguindo, mas pelo menos o Ravens perdeu, o Steelers ainda tá no jogo. Em termos de Fantasy Production, era um dos piores jogos possíveis pro Bell, era um dos jogos mais complicados pro Brown, e eles produziram até que razoável, assim. O Brown ficou um pouco aquém do que você gostaria, mas 11 pontos é uma pontuação legal, assim, né? Então não foi o fim do mundo. Ele continua sem receber nenhum touchdown de ninguém que não seja o Big Ben, mas pontuou bem. O que me pegou foi o seguinte: prestar atenção no que vai acontecer com o Brown, porque ele ficou baqueado, né? Então eu não sei o que vai acontecer com ele daqui pra frente. Ah, mas ele é de borracha, velho. De borracha. É, eu nunca vi o bicho apanhando pra se machuca. É, na real, nós, como torcedores dos Steelers, é rezar, né? Pro É. Big voltar. Não tenho o que fazer até lá, né? Torcer pra escapar com uma vitória, pelo menos se ele não voltar daqui a 2 semanas. Porque é a bye dos Steelers agora, né? Moving on, outro jogo que eu queria falar bastante também, que eu achei muito divertido de ver, foi o San Diego contra o Falcons. Você viu esse? Vi um pouquinho, cara, vi o final dele, eu não vi que tava passando Que na ESPN. jogo legal, cara. Que jogo legal, e foi muito legal ver o Chargers tendo sorte, sabe? E se dando bem. Porque eles mereciam, depois de todos os azares deles, foi muito, muito assim, eles precisavam disso, sabe? Em termos de produção, o Melvin Gordon, meu Jesus. Bicho, tudo bem, ele não correu para 100 jardas, e eu acho que, eu não sei se a gente vai ver ele correr para 100 jardas de novo. Ele quase fez isso contra Denver, ele fez isso contra Jacksonville, mais uma vez no ano. Mas assim, a pior pontuação dele até agora foi 9,4 e ele acabou de fazer um 30. Né? Então, que ser humano, cara. Que sorte que ele teve do Woodhead ter se machucado. Foi uma produção que ele herdou aí que foi inacreditável. Foi inacreditável. O Falcons acabou não produzindo muito, não. Não foi um jogo muito bom pro Falcons, assim. Esperava mais. Stephen Coleman se machucou também, aí você vai saber o que vai acontecer com isso. É difícil porque tem muita gente baqueada, mas não tem muita gente fora, sabe? Então é complicado de você saber, sabe, o que vai acontecer. Foi um jogo legal, cara. Foi um jogo bem divertido de assistir. Foi até overtime, o Chargers fez um monte de ponto. Foi bem interessante, assim. E quem ganhou o jogo? Não vi quem O ganhou. Chargers ganhou, cara. O Chargers ganhou 33 a 30 num kick do Josh Lambeau. faltando um pouquinho para acabar o overtime. Foi bem bom assim, sabe? Foi bem legal ver os Chargers se dando bem. Ah, que bom. Ah. Beleza? Escolhe o jogo aí. Manda bala. Ah, vamos falar sobre o poderoso jogo, o Sunday Night, né, cara? Por que não? Why not? Do 49ers? Não, Sunday Night. Ah, nossa. Que jogo, cara. Que jogo feio e divertido, cara. Pois é, né? Jogo bosta demais. O jogo basicamente foi assim, foi duas defesas segurando o outro time o jogo inteiro e nenhum ataque funcionando muito bem. O do Cardinals até funcionou razoável, vai. Mas o Cardinals desperdiçou muita chance. Muita chance. Nossa. Aquela quarta descida que eles não conseguiram, o kick que foi bloqueado, que também polêmico, porque o cara acertou o center, e você não pode acertar o center, vai saber o que acontece que o Seahawks sempre tá do lado que ganha nessas chamadas, né? E é difícil você ver eles sendo chamado errado, sabe? Mas foi um jogo assim. No terceiro quarto, segundo e terceiro quarto, achei meio boring, mas o final do jogo foi uma emoção assim sem parar, cara. Você assistiu até o fim? Não. Nossa, só para o pessoal ter noção, para quem não viu, o Cardinals estava movendo razoável a bola, o Seahawks não fez nada o jogo inteiro. O Cardinals estava 3-0. Aí o Cardinals fez uma bobagem ali no, no, nos últimos minutos do jogo, o Seahawks conseguiu empatar com um field goal, o Cardinals voltou no overtime, andou o campo todo, chegou no final, chutou um field goal. O Seahawks pegou, andou o campo todo, chutou um field goal. Aí ficou 6-6. Aí o Cardinals pegou a bola e falou assim: vamos rápido. Conseguiram chegar do lado da end zone. Quase fizeram um touchdown, que eu não sei dizer o que aconteceu ali, que talvez eu acho que poderia até ter sido um touchdown do Johnson, mas eles não deram. Eles chutaram o field goal na terceira descida e o cara errou a bola. Faltando 20 jardas pra end, tipo, pro goal line, ele errou, acertou a trave, não fez. E ficou com cara de bosta até o final do jogo, quando o Seahawks moveu e parecia que o Seahawks ia ganhar. E aí o Hoshka foi lá e errou o field goal. E o jogo terminou 6-6 de um jeito assim que foi hilário e trágico ao mesmo tempo. Porque foi um jogo assim totalmente travado, o Seahawks não fez absolutamente nada o jogo inteiro, cara. Foi uma coisa assim que era se o Cardinals perdesse esse jogo, ia ser uma das grandes injustiças que eu já vi nesse esporte. O empate foi menos trágico, mas nossa senhora. Foi que jogo bizarro, foi um jogo bizarro, eu nunca vi isso. É, resumiu bem. Jogo bizarro. Um jogo bizarro. O Palmer, eu não sei, hein? Eu fiquei meio assim. Parece que esse Cardinals aí é um time defensivo mais do que qualquer outra coisa, hein? Pois é, né? E o Wilson não funcionando, né? Triste para aqueles que startaram. Jimmy Graham e companhia. O Jimmy Graham dropou um passe. O Wilson errou um passe para ele, mas na hora que precisava ele acionou o Graham e o Graham pontuou razoável para um tight end, né? Não é o Gronk, mas pontuou razoável para um tight end, não foi uma Ah, puta sim. pontuação. Não, sim. E o resto, né? Não dá. É um ataque que não dá. Até o Christian Michael, cara, foi obliterado. Mas era uma defesa muito boa, né? Dava para entender se o Michael não fizesse muita coisa. Não dava, dava, dava. Até um ataque, até pelo fato do ataque ser muito limitado, né? Foi. Se tivesse mais alguém além do Gronk ali realmente recebendo bem a bola, e o Wilson tivesse lançando e correndo bem. A perna do Wilson é a coisa. É engraçado falar isso, mas a perna de um quarterback é a coisa que ele mais sente falta na hora de lançar a bola, né? Você vê como várias vezes ele ficar no pocket é muito desconfortável para ele. Ele faz, né? Ele tá jogando bem, ele não tá jogando mal. Eu tô vendo ele jogar muito melhor do que eu esperava que ele fosse capaz. A sensação que eu tinha sempre dele era que ele precisava do Vou scramble. correr. Ele tá jogando bem, ele não tá jogando mal, não. E eu sempre fui muito um advogado contra ele, eu não achava ele tão bom. Ele tá me provando errado, de verdade. Não, sim. Mas Mas era é um uma jogo grande parte que. do jogo dele. É. É o Scramble, né? Sim. E outra coisa, ele não tem um core mágico de receivers. Ah, pode falar que no papel tem a Baldwin é bom. Não tá legal. Um quarterback tá contundido. É, o Doug Baldwin é um slot receiver, né? O Doug Baldwin não é um primeiro receiver, né? Esse é o problema, ao meu ver. Eles estão sentindo falta do Marshawn Lynch, cara. Estão sentindo muita falta do Marshawn Lynch, o Seahawks. Sinceramente. Esse eu acho que a pior perda pra eles foi o Marshawn Lynch. Pois é, cara. Tá vendo o resultado, né? Agora, se tivesse saudável o time, mas pelo menos serviu como uma coisa, pra ele pegar confiança no Jimmy Graham, né? O time em si. Porque se tivesse um receiver ali, junto com o Jimmy Graham, agora sendo usado, né? Porque ano passado foi ridículo o quanto ele foi acionado. Esse time aí voa. Aí volta a ser um ataque muito mais equilibrado. É, mas eu acho que o game, não nem tanto o game script, mas o jeito do jogo foi muito contra o ataque do Seahawks, assim, eu não entro em pânico com o ataque do Seahawks por conta desse jogo, eu acho que tem outras razões pra você ficar incomodado. Sim, não tô falando quase esse jogo, vai ter o Jimmy Graham agora que é acionado, vai pontuar, é. O Christian Michael vai pontuar, uhum. Né, foi um ponto. É que ninguém pontua num time que consegue 3 first downs no quarto período, né? Chega no quarto período só tendo 3 first downs no jogo inteiro. Tá difícil qualquer um pontuar assim. É verdade. Não. Mas foi um jogo assim pra não esquecer nunca mais na vida da gente. Foi um jogo divertido. Foi um jogo bem diferente. Vamos pros top performers? Você quer falar de algum outro jogo? Não. A gente ainda tem Houston e Denver, mas eu acho difícil que um quarterback passe os quarterbacks aqui. Os 5 primeiros, quem você acha que tá entre os 5 primeiros aqui? Não olhe. Ou você já tá com a lista na frente? Não, tô com a lista, tô fazendo outra coisa enquanto eu converso com você, Abiqui. Maravilha, profissionalismo acima de tudo. Sem sobra de dúvida, é multitask. Chute. Me dê o palpite. Eu vou de... Puta que pariu. Andrew Luck, que eu lembro que ele fez, jogou bem, eu vi um pouquinho desse jogo. Né? Eu vou de Drew Brees. Eu vou de... Ah, com certeza algum time bosta fez muito ponto e eu não vi. Ah, cara. Eu vou de... Brad Boy não fez muita coisa nesse jogo. Eu vou desses dois e foda-se, eu não sei mais quem fala. Andrew Luck e Drew Brees? É. Esses são o primeiro e o segundo. Você quer tentar os outros? Sim, nessa ordem mesmo. Tenta o outro aí. Ah, então vamos lá. Eu acho que em último, né, ficou o Stanford. Que ele fez 17. Aí a gente tem... Eu ia falar Ryan Tannehill, mas J.A.A. fudeu o jogo lá, né, não tem nada. O Derek Carr lá. Derek Carr. Falta um, né? Falta um. Eu vou chutar o quê? Derek Carr fez 12 pontos. É mesmo? Se você quiser trocar, eu deixo você trocar. Não vou manter ele. Derek Carr. Vai ficar perdendo, não tô lembrando o nome de outro quarterback. Ah, não. Aaron Rodgers, pô. Jogou bem. Aaron Rodgers foi o quarto. O terceiro foi o Tyrod Taylor e o quinto foi o Kirk Cousins. O Matt Stafford... verdade, Kirk Cousins eu vi seu jogo, tava com 21. Acho que o oitavo nono, o Matt Stafford foi o nono. É, não foi uma pontuação muito alta de todos os quarterbacks, mas foi uma pontuação legal. Assim, o Cousins ele fez ponto por causa do jogo corrido dele, que ele conseguiu escapar com uma corrida por 19 jardas e um touchdown, que foi uma coisa muito legal se você é dono do Cousins. É. Mas é que nem o Tyrod Taylor, né? Prior. É que nem... Tyrod Taylor. Assim. É isso. Ele vai lançar um canhão pro Goldwyn lá. Mas achei que ele jogou bem o Cousins, cara. Tudo bem que não a defesa vi, do cara. Lions é ruim, mas o Cousins jogou bem, jogou legal. O que aconteceu com o Matt Jones? Ele sofreu um fumble e aí eles tiraram ele do jogo, basicamente. Porque ele não é um cara bom, cara. Tipo... Eu, pelo menos, eu não acho ele um running back bom. Nunca achei e vou continuar não achando. Ele nunca teve uma achei ele bom aí. Também, né? Mas se eles abriram mão do Alfred Morris, né? Já botaram pra segunda RB ano passado pra deixar esse cara aí, né? Mas eu acho que eles precisam de um running back bom pra funcionar esse time, sério. Então, mas eles têm quem? Chris Thompson, que não é ruim, mas não é... Ele recebe, né? Não é um running back, tipo Ezekiel Elliott da vida. Ou Levon Bell, né, que é multitask, né, recebe e corre extremamente bem. É. Era pra ser, né? Mas não tá funcionando. Não tá funcionando, de verdade. Não... Ele teve umas duas semanas seguidas aí que ele pontuou legal, mas, assim, sinceramente, eu continuo não acreditando no Jones. Enfim, o Cousins jogou legal, o Tyrese Taylor teve o mesmo fator, o Luck jogou bem e o Breeze também, né? O que me surpreendeu muito, que eu queria falar, é o jeito que o ataque do Packers está funcionando agora. Você viu o jogo? Vi, cara. Tá estranho, né? Foi um time muito diferente do que eu esperava, assim. Eu não sei nem recomendar quem pegar nesse ataque, cara. Acho que o Ty Montgomery. De verdade. Pois é, mas será que ele fez tudo isso? Mas a gente tem que lembrar que o Nile Davis chegou lá, né? E ele vai ter uma semana aí pra começar a treinar com o playbook. Não vai aprender de última hora, né? Tipo, eu acho que ele não foi tão usado porque ele não tiver nem ter ideia do que tinha no playbook. É, e será sei, que o Devante talvez. Adams substituiu o George Nelson? Hã? O Devante Adams? Tá jogando bem, cara. Jogando bem. Assim, tudo bem que ele não. Essa semana ele pontuou bem. Não pontuou tão bem nas outras. Não sei se eu tenho certeza que isso é uma coisa que vai se manter muito, mas ele jogou bem esse ano. Esse jogo. E ele não dropou tanta coisa. Não, jogou bem. É. O que foi pra ele. Segurou. A peteca. Sim. E a pergunta é: o que aconteceu com o seu. O que vem acontecendo com o Allen Robinson? Ah, cara. Vai mudar totalmente assim? Você quer me deixar triste? Não, é porque eu lembrei, a gente tá falando de nego que surgiu. Aí eu lembrei que ano passado eu já gostava mais do Allen Hurns, tá ligado? Uhum. Mas o que aconteceu? É da noite pro dia o Brock Broggles? Apaga, né, velho? Eu acho que é isso, na verdade. Eu acho que o Robinson dropou um passe, que ele tava aberto, que ele ia ter conseguido fazer mais uns 2, 3 pontos ali, mas ele não tá sendo acionado, né? Uma defesa do Oakland, que é a pior defesa contra o ataque aéreo. Então, pois é, eu esperava muitos pontos. Foi uma coisa dois. Muito triste o que aconteceu com o Robinson, assim, e o que tá acontecendo com o Jacksonville, sabe? Porque o Bortles, você via ele assim, você não viu, né, Civil? Não vi. Ele lançava as bolas, e aí sabe quando você põe a cabeça pra trás, assim, tipo, quando você tá perdendo muito um jogo de videogame, assim, e você tem, tudo que você faz parece que dá errado? Uhum. E você põe aquela cabeça pra trás, assim, tipo, não acredito, sabe, não é possível. Toda vez que ele fazia um passe, ele fazia isso. Toda vez. Então, tipo, a sensação que dava o jogo inteiro, assim, desde que o... O jogo inteiro não, mas depois do segundo quarto, assim, quando ficou claro que o Oakland ia ganhar o jogo, é que ele não acreditava mais. Então, como que você vai lidar com isso, sabe? O que você vai fazer com o Bortles, entendeu? Eu não sei. E eu acho que o Robinson tá sendo refém do Bortles, assim, sinceramente. Sinceramente. Não acho que é culpa do Robinson. O Bortles tá jogando muito mal, cara. Eu não assisti nenhum jogo, né? Ano passado eu tinha ele, eu lembro que eu peguei ele no meio da temporada. Ele marcava muito ponto, cara. Eu lembro que eu vi alguns jogos, isso me fez querer ver alguns jogos do Jaguars. Ele era bem preciso, cara. Ele não pontuava só no garbage time. O que será que aconteceu? E com diferencial, né? A gente tem o Chris Ivory correndo bem. Ele tá tendo pouco touch na bola, mas ele tá com a média boa de jardas. Né? Depois que voltou da caganeira dele. A real é que tem alguma coisa muito errada com o Bortles, cara. É, então. Tem alguma coisa muito errada com o Bortles. Era pra ele estar lançando muito melhor a bola, uma vez que você tem, né, não é mais Denard Robinson correndo o Chai Eldon. Então, você tem um cara que tá lá com a média, vai, de 4,5, 4,3. Só que, tipo, ele tá tocando pouco na bola também, né? Eu não sei dizer o que tá acontecendo lá. Eu acho assim, é o Bortles, entendeu? E eu não sei dizer se é porque o Bortles... É ruim e regrediu. Ou se é esse coaching staff, esses treinadores que não estão dando conta de fazer certo, sabe? Porque tá muito triste o que tá acontecendo com o Jackson, viu? Porque eles têm o talento pra ser melhor do que isso, assim. Tá uma coisa muito eu tava esperando eles até pra playoffs esse ano com o time que eles estavam montando. Acho que eles estão numa divisão que é uma porcaria, então eles têm chance ainda de ir pros playoffs, sabe? Mas não é um time que dá medo em ninguém, assim, sinceramente. Não, mas quando eu digo playoffs, é time pra representar, exatamente. Não é um time que chega lá por sorte de conferência, sacou? É triste isso. É, Jacksonville deprimente acabando com um wide receiver incrível. Agora, outra coisa, né, que eu lembrei, tô lembrando do seu time, cara. E o Howard, né? Tem o cara que era o backup dele começou a receber mais É, toques. eu não sei o que O acontece, Langford tá cara. Eu não voltando. O que entendo. que vai acontecer nesse backfield aí? Eu não entendo de verdade. Eu, assim, ele não teve Chicago uma não gosta de média. ganhar, cara. Vai ver isso. Hã? Chicago não gosta de marcar ponto, não gosta de ganhar. Tá que nem o Jets. É, ele não teve, assim, ele não teve uma média muito boa. Tem um pouco do que a linha da defesa do Packers tem jogado bem contra o corrido, apesar de muitos running backs não serem muito bons dos que enfrentaram o Packers de qualquer jeito. Tá jogando melhor, mas assim, o que aconteceu muito foi que ele deu mais, o técnico deu mais carries pro Carey do que pro Howard, de um Então, mas jeito é o engraçado. segundo jogo, né, que Não, o ele vem primeiro. mal. É o primeiro. Não. O outro ele fez 10 pontos, mas ele teve Não, mas é o essas. primeiro que ele fica, que o Carey tem mais Ah, touches não, que ele. sim, mas é que eu tô falando. Não tô nem comparando ele com o outro, tô falando da produção dele, né? É, eu não. É, 40 porque assim. jardas que eu falei que salvou porque ele correu mal no jogo de Tipo, 40 o jardas. Hoyer se machucou e aí o ataque morreu, sabe? Eles estavam jogando até razoavelmente bem com o Hoyer, sabe? Eu acho que o Bears tinha uma chance de ganhar esse jogo se o Hoyer não tivesse machucado, de verdade. É, e Mas tá o. fora aí por pelo menos É. uns 2 meses. Quebrou o Tá, braço, né? quebrou a tíbia, né? É. Não sei, que eu não sei o nome do osso, mas eu sei que ele quebrou o braço esquerdo. E o. É. Assim. Era pra ele funcionar, mas é aquela coisa, né? Tipo, técnicos bons e técnicos ruins, né? E o cara, quando o cara não é muito bom, ele faz decisões bestas que acabam influenciando o time. Eu não gostava muito do John Fox no Denver, eu não gostava muito do John Fox no Carolina, eu não acho ele um bom técnico, sendo bem sincero. E ele faz umas decisões assim que são muito estranhas, tipo, ele olha pra um cara e fala assim, olha como ele é bom, deixa eu pôr esse outro cara no lugar dele. É tipo, ele tá fazendo isso com o running back, ele tá fazendo isso com o Alshon Jeffrey, sabe? Não tem justificativa. Não tem justificativa. O único ano que o ataque dele foi bom foi o ano que o Denver assinou o Peyton Manning e o Peyton Manning era o coordenador ofensivo, entendeu? Então aí o ataque era bom. Porque o Peyton Manning ainda não tinha caído do barranco, sabe? É, ele ainda tinha força no braço. Exato. Então é. Sei lá. É complicado, sabe? Eu acho assim, é falha do técnico, sendo bem sincero. Agora, em termos de se vai ter mais pontuação, honestamente, semana que vem ele pega o Minnesota. Então já descarta essa semana porque ele não vai fazer muita coisa contra o Minnesota Vikings, né? E aí ele tem a bye. Aí provavelmente o Langford pode estar pensando em voltar. Então, mesmo que ele pegue Tampa, você não sabe se eles vão usar o Langford ou não. Esse time tá com uma cara de comitê, né? Então aí fica complicado, porque apesar de você ser um cara muito talentoso, os caras usam comitê e foda-se. E aí jogam fora uma chance, sabe? Então, é isso, sabe? Eu gosto do Langford também, eu não acho o Langford um cara ruim. Eu acho que os dois são reféns de um técnico ruim. Bosta. É, honestamente. Uhum, faz sentido. Então assim, vai usar um dos dois? Não sei, eu assim, se você tem outra opção, usa outro cara, porque eu não confio em ninguém agora do Bears, do Packers, do Bears. Do Packers não, do Bears. Packers também não, Packers não tem nenhum running back mais, né? Então. Packers tem um running back agora. Falar de Jamal Charles, então, cara. John Charles, não sei, hein? Eu não sei, então aí não sei, cara. Não sei dizer. Eu não sei dizer. Ele que, acabando no final, ele acabou ferrando minha semana. Fui burro, né? Eu fiquei trocando, eu fiquei botando sempre o Zach Stacy. Zach Stacy não, o Zach Zenner. Ou o Snead, eu tava sempre trocando ali. E no fim, acabei deixando ele, arrisquei errado. É. Nossa, eu faço esse podcast dar umas piruetas, né? De um lugar pro outro. Pois é. É pra pegar o pessoal de calça curta, entendeu? Pra você ficar sempre de guarda alta sem saber o que esperar, então. É. Bolas curvas pra cima de todo mundo. Exatamente. E não tem script aqui. É, o Jamal Charles é outro que, meu, eu não sei o que esperar, eu teria receio dele, É, eu sabe? tô começando a ter receio dele. Porque ou ele tá mais machucado do que eles estão falando, e ele não conseguiu se recuperar ainda, ou eles não querem mais usar ele. Ah, então, né? Tem Ou eles essas se duas livram opções. dele. Porque assim, eu vou ser sincero, a minha visão do que tá acontecendo. O Spaceware não tava correndo bem, né? Ele tem números bons. Até a semana de bye, ele não correu bem. Então ele tinha, tipo, tava muito DeMarco Murray da vida, sabe? Corria 70 jardas numa corrida e todas as outras eram duas. Só que lá na média ficava lá em cima, na pontuação de fantasy e tal. Mas depois que entrou nessa coisa de Jamal volta ou não volta, o bicho começou a correr. E mais do que correr, ele começou a receber muito bem a bola. É, ele participou o primeiro jogo, ele recebeu muito bem a bola. Eu acho que ele, assim, ele não é o melhor running back da história do mundo, não. O New Orleans é uma porcaria de defesa contra o jogo corrido, que faz qualquer um parecer um cara incrível, sim. Mas o Air tá fazendo o máximo que eu acredito que ele consegue. Eu ainda acho o Jamal Charles muito melhor do que ele, assim, honestamente. O que me Sim. leva a crer isso o seguinte, sabe? Que na verdade o Jamal Charles tá mais machucado do que eles estão falando. Mas isso assusta, né? Porque então quando que você vai poder contar com ele se você não pode saber o que esperar dele, sabe? Esses Eu caras estão sei. omitindo o estado físico, né? Hã? É, porque, não, eu concordo com você, os caras estão. Eu acho o Jamal, inclusive o Jamal, né, saudável, é um espetáculo. Sim. Então. Se, assim, onde Spaceware fez aquilo, tipo, Jamal a gente vê fazendo muito mais, Né. com muito menos. Por muito tempo, o Jamal carregou esse ataque do Kansas City. Sim. Então, também não sei, cara. É meio frustrante. Eu peguei ele minha segunda, né? Fui arriscar para tipo, achei que ele ia voltar lá pra quinta semana. E acabou meio que podendo voltar quinta, sexta semana, né? Mas é o que eles Faltando estavam semana das oitavas. falando, né, cara? É difícil porque muitas vezes você tem que acreditar no que os caras dizem, né? Então você não tem o que Exato. fazer. Você tem que apostar nesses caras. Não é culpa tua que o cara tá mentindo, Exato. Acho que possivelmente. a minha única chance é do Air se machucar agora, né? Não. Pensamento positivo aí. Não sei, porque se ele tiver mais machucado do que o que parece, talvez ele não seja o backup Mas aí eu sei o que eu imediato. faço. Se o Air se machucar e eles forem com o Chandler Crash, eu dropo o Jamal na hora. É, vai ser triste dropar o Jamal. É, então eu preciso de uma confirmação. Se eles estão lá jogando, Não. o cara tá mentindo no plantel às vezes, porque se o cara falar assim, ó, Jamal volta na semana 10, eu fico sossegado. Falo, Chandler Crash joga, Jamal volta 100%. Que nem o do. Fugiu o nome do técnico, Tomlin, falou, né? Le'Veon Bell vai ter um puta do workload assim que ele conseguir voltar. O Jamal fala assim, ah, vamos deixar mais uma semana, mais uma semana, mais uma semana. Tá deixando o cara ativo, só que o cara não tocou na bola, Pois né? Ele teve um touch, né, que foi para 0 jardas. é. É. Eu não sei o que tá acontecendo com esse backfield. E se você não tiver o Spencer Ware, eu não penso em segurar mais ninguém desse time. É difícil porque a gente tá na metade, né? Ainda tem alguns jogos aí pela frente da temporada. Se você tiver quem pegar, talvez valha a pena pensar em dropar o Charles, sim. Ou então tentar trocar ele pra alguém e ver se você consegue pegar o valor do nome dele, entendeu? Porque produção não Eu existe. consigo segurar ele mais um pouco porque eu desfiz de muito, né? Eu tenho muita, muita peça inútil no banco agora. É que produção você não vai ter mais, né? Então. Ah, não sei, né? Aparentemente não, né? A menos que aconteça alguma desgraça e com o Air parece que não vai ter muita produção, não. Vamos ver. É Ou incerto. ele precisa daquilo, né? Ele precisa. Eu acho que tá muito naquele miar. Se ele tiver saudável mesmo, vai ter aquele jogo tipo o Air sai com uma concussão leve e o Jamal destrói, entendeu? Ele precisa provar, né? Que na minha opinião ele não precisa provar porra nenhuma, mas tá parecendo que ele precisa provar que é válido. Sabe? E eles não querem. E eles estão com receio de machucar o Jamal, foi o que eu percebi. Então o jogo abriu uma distância, o Air correu bem, o jogo abriu uma distância. Eles não pouparam o Air, né? Podiam até ter poupado o Air ali, ter botado o Jamal para ganhar ritmo. Mas não botaram. Então eles estão poupando o Jamal aí. Ah, para não pegar uma lesão à toa. E estão forçando o Air, né? Porque deviam ter tirado o Air naquele finalzinho de jogo, onde estava bem tranquilo já. Mas continuaram forçando o Air para cima. Eu não sei o que acontece. Não faz. Não, as escolhas do técnico não me fazem muito sentido. É porque eles não falam coisas, né? É difícil isso. É difícil porque você tá vendo muita gente inventar coisas. É, né? Bizarro esse ano, né? É, o que me leva aqui? Eu usava como fonte fidedigna de negócio de lesão, essas coisas, nunca me falhou o próprio report do time. Mas eu não lembro que jogador, mas já teve jogador que estava machucado, os caras foram empurrando com a barriga, deixando ele ativo, foi caindo até a hora que do nada ele foi pro injury reserve. Né? Então eu não sei até onde. As lesões estão muito engraçadas. O McCoy foi uma coisa muito louca que aconteceu essa semana. O Beckham também. O Ed Lacy, que foi parar na. Que tá fora também, né? Ed Lacy, que foi. Tá confirmado já que tá fora também. Eu tô falando bobagem, não, né? Não, acho que até tá o Nile Davis foi pra lá, porque tanto o Stark quanto se machucaram, legal aí. É, O Lake. então. Acho que o Lacy tá no injury reserve, inclusive, se não me falha a memória. Ah, não É, lembrava tá. mais. Tá no injury reserve. Acabou a temporada dele. É tipo, de repente eles falam assim: ah, não, talvez ele volte pro jogo. Ah, não, talvez ele jogue essa daqui. Pronto, injury reserve. É tipo, o quê? Né? Como Opa, assim? exagero. É, tipo, de repente o cara acabou a temporada dele. Né, então, não sei. Tá difícil, cara. Tá bem difícil. Né. Pontuar um pouquinho dos running backs que mais fizeram ponto: o Melvin Gordon com 30 é o líder. Daí o Jay Ajayi. Pois é, Que né, com cara? ele é o segundo, ele é o quinto running back da história a fazer mais de 200 jardas em jogos corridos seguidos. Sabia? É o quê? Ele é o quinto running back da história da NFL a fazer mais de 200 jardas seguidas, mais de 200 jardas corridas em dois jogos seguidos. Assim, o que eu falo, acho que eu comentei isso no dia do nosso draft, né? Que eu gostei muito do jeito que ele correu no ano passado. Ele não tinha tanta chance, essas coisas. Ele não veio performando bem no começo. Então, para ser sincero, eu não sei se ele voltou. Não vi nenhum dos dois jogos que ele correu 200 jardas. Não vou assistir contra os Steelers, não assisti agora, né? Mas bizarro. Será que ele voltou a correr bem, ganhou confiança? Será que é um Space War 2, o cheirinho do Arian Foster fica fez a ele mexer a bunda e, não, e segurar essa vaga que ele ganhou? Porque, na boa, pode ser espetacular, mas é difícil a gente falar. É difícil a gente ver um LeBron, por exemplo, correndo 200 jardas, né? Não é alguma coisa simples. Um David Johnson correndo 200 jardas, de repente o cara me faz dois jogos de 200 jardas. Não, 200 jardas, assim, acho que o David Johnson ainda não fez. David Johnson teve um de 150, assim, tô falando de jardas corridas, sem Ah, não, sim, contar não tô contando o passe. É tipo, pegou a bola, cabeceou e é aéreas. gol, É bem né? Vamos difícil de bater em todo acontecer isso, mundo. não é fácil, não. É. Eu acho que a última vez que talvez isso tenha acontecido, eu acho que nem assim aconteceu, porque acho que foi coisa de 170 e 150 e 4 TDs foi o Jamal em cima de você lá naquele ano, mas acho que foi coisa disso, com 170 Não, foi jardas. aéreo mais do que corrida. É, então, mas foi isso, não foi? Então, acho que foi umas 170 aéreas, 150 corridas e 4 Todo mundo TDs. gosta de me lembrar do meu trauma, né? Eu lembro que tinha um número desse. Eu posso procurar aqui se você quer muito Ah, dá saber. uma olhadinha, fiquei curioso. Antes, dá uma olhadinha. Deixa eu clicar aqui, aqui, aqui. Foi na semana 15 de 2013. Mas que coisa bonita. Vamos voltar ao meu trauma. Vai precisar superar, cara. Faço isso pro seu bem. Faz isso pro meu bem. É, precisa superar esse trauma aí. 111 a 117 pro Aí você quer Dedé. ver que na semana 9 ele vai voltar e eu vou escalar ele, vai fazer 50 pontos em cima de você de novo? Jermaine Charles correu para 20 jardas, fez um Correu só? touchdown. Sim. 20 jardas? Recebeu 196 e 4 touchdowns recebidos. Ah, então foram 5 TDs que ele fez nesse jogo. Foram 5 TDs. 51,5 pontos de fantasy. O resto do time do Dedé foi o Philip Rivers com 15, o LeSean McCoy com 10, o Steve Smith, que estava no Carolina, com 2, É, o o LeSean Andre McCoy tava no Johnson Eagles aí, que eu do lembro. Texans com 1,8, o Jared Cook, que estava no Rams, com 0,8, aí o Nate Washington do Titans com 9,2, a defesa até que foi boa e o outro que foi até que foi razoável. Meu time fez uma pontuação razoável, mas não tem como Não ganhar, né? justifica comigo que faz 50 pontos. Não dá pra ganhar quando seu time faz 111 e o outro faz 117 e metade desses pontos de um jogador só, né? Pois É! C'est la vie, né? Você pode fazer. é. Ah, então. Eu vou startar o Jamal contra você. Eu não duvido que ele faça 90 mil pontos, porque, né, dane-se. Ah, então. É! É isso aí. Vamos passar pelos wide receivers e aí a gente fecha, tá? Quem foi o wide receiver que mais fez ponto essa semana, Padrinho? Foi o cara que fez 25. Quem? Não sei, acho que até Hã? o Austin jogou bem essa semana. Ele chegou nos 20? Quem? O Tevon Austin lá? Não. Chegou a Ah, 12. que curioso, fala aí. Devante Adams. Ah, é verdade, com 25 pontos, 2 Sim. TDs, 135 jardas. O segundo foi o Aldrial Jeremiah. Da onde é esse cara que eu não conheço? O AJ Eu tenho Green? que ser sincero. Ah, velho, você fala o nome desconhecido. AJ Green, cacete. O Qual Aldrial Jeremiah Green. é o nome? Aldrial Jeremiah. É que nem o outro que chama Olá John. Olá João, negócio assim que tava passando ontem. Não sei. Aldrial Jeremiah Green com 22,9, mas foi um touchdown e 50 jardas no Hail Mary. Aí o Mike Evans, T.Y. Hilton e Randall Cobb, né? Porque dois desses são do Dedé e foda-se o Caio, basicamente. Ah, mas ele tá com um Foi. time sólido, cara. Eu não critico a pontuação. Esses caras, né? O Randall Cobb Tudo no time bem. dele que me surpreendeu. É, o Randall Cobb 10, 11, 17. Obviamente que ele ia voltar a produzir depois que eu me livrei dele. Aí o. É isso, né? O Packers com dois wide receivers e nenhum deles é o George Nelson. Podemos dizer RIP George Nelson ou será que não? É um nome muito forte, né, cara? Pra dizer, é difícil. Mas do jeito que eu tô jogando meu Fentas é RIP, velho. Já tinha mandado pro trade já. Não tem como, né? Por quê? Não, não tem como, não tem como, não dá mais pra usar o cara, velho. É Ah, tá, incrível. achei que não tinha como trocar o cara. Não, não. Trocar até deve ter alguém que aceita, mas ele não tá fazendo nada. É, não, concordo contigo, cara. Tá Não muito está fazendo bizarro. nada. Tá complicado, tá difícil isso. O que tá abrindo para outros jogadores, né? O próprio Montgomery. O seu Devante Adams jogando. O Randall Cobb deveria fazer isso quando o George Nelson não estava aí, tá fazendo isso com o George Nelson, né? Porque ele que viraria o homem lá de segurança. Agora vê que também. Às vezes pode manter, né? Vamos ver o que acontece, porque tem que ver como vai ficar o backfield, na verdade, do Green Bay. Ah, se não tiver que correr. Migalhas cairão da mesa de Rodgers. Vai continuar sendo esse jogo louco que eles estão fazendo, né? É, porque o Montgomery fez ponto pra cacete, mas acho que foi 50 jardas corridas, um negócio assim. Ou eu tô confundindo o time, mas acho que foi jarda corrida pra cacete que esse puto fez. Ah. É isso aí, GG. É nóis que acabou, bruxão. Voltamos essa semana ainda de novo. Temos tempo, temos vida. Temos todo o tempo do mundo, já diria Renato Russo, certo? Todo o tempo do mundo e não pare. Não, o tempo não para, é do Cazuza, não é? Não, mas não é, não tem todo o tempo do mundo, não. Pare. Não sei te dizer. Eu Eu lembro também dessa não. frase. Me limita aí a música também. Hã? Me limita aí também. Acho que eu lembrava uma palavra a mais. Se é que eu lembrei a palavra certa ainda. Sabendo meu histórico, é capaz da palavra não ter nada a ver. Temos todo o tempo do mundo. Eu não lembro agora. Google, né? Mas Que temos aí. nosso próprio tempo, Google. e acho que é isso que ele fala depois. Temos Tempo do nosso mundo. próprio tempo. É isso aí. Enfim, tranquilo, Padrinho? Quer dizer alguma coisa? Quer deixar um beijo pra alguém? Seus pais, pra Xuxa? Cara, eu quero deixar aí. Eu não quero ferrar o Bruno, né? Então eu quero uma contusão leve do CJ Anderson, só uma concussão que ele do jogo no primeiro lance. E vamos lá, Mar Miller. Né? Eu queria poder desejar alguma coisa, mas quando você já está enterrado embaixo da lama, não tenho o que fazer. É isso aí, Meu time Padrinho. acabou, eu tenho que torcer só pelos outros. Ah, não E eu não tem. sei como tá gravando, Caio, mas sua voz começou a falhar absurdamente. Eu nem te Ele escuto pega. no Não, presente mas momento. não importa. Se falha aí, não tem problema. Não pode falhar aqui. Tá bom? Eu já explico pra você. Beijinho, galera. Até a próxima.